Conceição do Jacuípe, meu paraíso, minha paz. Conceição do Jacuípe, cada dia que passa eu te amo mais. Conceição do Jacuípe, meu paraíso, minha paz. Conceição do Jacuípe, cada dia que passa eu te amo mais. Um tesouro nasceu com o nome de Jacuípe, entre trovas e versos no meio da feira. O colhido no cesto, um sorriso no rosto de um povo lutador, uma gente ordeira, que tem no brilho do olhar toda fé e esperança, que crê na força da mulher, no amanhã da criança. Vem ver, nesse céu tem progresso e estrelas brilhando. É o som do arame, a cabaça, é a sanfona animando na praça, a alegria de um povo.